Eu sei que Deus sua promessa vai cumprir. Desta terra de horrores vou partir. Para o céu de glória farei, sentar na mesa com Jesus, o Rei dos Reis. Esquecerei este mundo tão cruel, contemplarei as maravilhas lá do céu. Cantarei junto com os anjos e querubins. Esta riqueza sei que jamais terá fim. Venha depressa, volte, Senhor, te aguardando eu estou, ó Salvador. Venha depressa, volte, Senhor, te aguardando eu estou, ó Salvador. Os muitos acontecimentos já nos mostram, poucos dias faltam para a sua volta. Jesus virá recolher sua igreja amada, para levá-la à Sião tão esperada. Ó, meu irmão, um aviso eu te dou, te prepara para a volta do Senhor. Você bem sabe, ele virá como ladrão, não levará aqueles que dormindo estão. Venha depressa, volte, Senhor, te aguardando eu estou, ó Salvador. Venha depressa, volte, Senhor, te aguardando eu estou.